chegou, o resgate chegou. E os valores que foram perdidos com Jesus Cristo se restaurou, se restaurou. O resgate chegou, o resgate chegou. E os valores que foram perdidos com Jesus Cristo se restaurou, se restaurou. Perdi as minhas forças, o resgate chegou. O sistema fez isso comigo, o resgate chegou. Acabaram com os meus valores, o resgate chegou. Da minha mulher e a dos meus filhos, o resgate chegou. O escudo é escasso, o resgate chegou. O emprego é preciso, o resgate chegou. Mas o único que eu arrumo é o de bandido, o resgate chegou. Eu não quero vacilar, o resgate chegou. Tudo vai me perturbar, o resgate chegou. Cemitério ou a cadeia, o resgate chegou. É o destino do serviço se eu aceitar. O resgate chegou, o resgate chegou. E os valores que foram perdidos com Jesus Cristo se restaurou, se restaurou. O resgate chegou, o resgate chegou. E os valores que foram perdidos com Jesus Cristo se restaurou, se restaurou. Autoestima arrancada, o resgate chegou. A humanidade avançada, o resgate chegou. A outra estrutura que falta, o resgate chegou. Está no seu interior, o resgate chegou. O coração, o amor, o resgate chegou. A paz é Deus, o nosso Senhor, o resgate chegou. O meu caminho é Jesus Cristo, o resgate chegou. Pois este mundo é louco, o resgate chegou. Ninguém me apresenta a pátria, o resgate chegou. No meu Brasil só sinto a dor, o resgate chegou. E vocês entendem de que valor? O resgate chegou, e os valores que foram perdidos com Jesus Cristo se restaurou, se restaurou. O resgate chegou, e os valores que foram perdidos com Jesus Cristo se restaurou, se restaurou. É restauração pra você, o que é pobreza para o seu coração? Se já está cheio de tristeza, Jesus é a solução. Ainda que eu andasse pelo vale das sombras da morte, em trevas não temeria, pois muitos se levam à sepultura. Pois já fui tolo neste mundo louco, o resgate chegou, a restauração veio. Agora sou outro, encontrei o caminho. É a luz com Jesus que ilumina meus passos, que me dá o dom da sabedoria, que guia-me pela verendas da justiça. Pois muitos são fora da lei do Senhor, a qual medito de dia e de noite. O seu valor que está perdido, só se acha procurando. Consagra sua vida a Jesus no seu íntimo. Em plena paz e harmonia estou, e quero que vocês entrem sempre estar. Com esperança ore, afaste o mal da mente, conheça o amor. Aqui quem fala é um simples rapper consciente. Então acorde, mano, o que você sonhou? Só pensa em mulheres, dinheiro, a química da dor. Só fala de valor, parece até que foi um sonho ser um cidadão. Parece até que foi um sonho, uma ilusão. Estamos perdidos deste mundo em observação, aonde o informativo é a televisão. Estão famintos do evangelho, carentes de perdão. E eu não quero isto pra mim nem para os meus irmãos, para os meus aliados. A droga e o jogo e a gravidez é que eu tenho enfatizado. E eu me lembro daquele tirão otário querendo ser o sátiro, tirando onda, dando de palhaço, falando daquela garota com um cigarro na boca, com um filho no braço, um na mão, um na barriga e um dentro da bolsa. Haha, que irônico, palavras que eu ouvi daquele coroa, conceitos que perdemos desde nossas raízes. Infelizmente para os seres humanos só ficaram as cicatrizes. O resgate chegou, o resgate chegou. E os valores que foram perdidos com Jesus Cristo se restaurou, se restaurou. O resgate chegou, o resgate chegou. E os valores que foram perdidos com Jesus Cristo se restaurou, se restaurou.